Está em sobrevoo na Pituba, ou mais filete Romeu? Tem intenção de sobrevoo próximo a Simbra? Quantos minutos para a aeronave nacional? Mike, filete Romeu, a aeronave está um minuto para interceptar o localizador. Aguarde. Gente, então, Mike, filete Romeu, tem intenção de sobrevoo em Simbra, aguardando a passagem da aeronave, que é autorizado. Azul 273, clear to fly direct to Alepha. Direct to Alepha, 273, thanks. Oxana M225, chame-o centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 35 decimal 3. Centro Recife no 288, alternado no 353, Oxana 6225, bom dia. Wind 200 degrees, 089. After taking off, maintain heading until 4,000 feet. Clear for takeoff runway 10, maintain heading. Maintain runway heading until 4,000 feet, 1093. Azul 4958, chame a torno no 8 decimal 95. 7895, vai chamar o azul 4958. XLS Romeo, mantenha o sul de Simbra 500 pés. Vai se aproximar de Simbra 500 pés, mais ou menos. XLS Romeo, mantenha o setor sul de Simbra. Aeronave na final agora, faz uma milha para Simbra. Já avisou algo mesmo, após alterado, segue para Simbra, XLS Romeo. Aguarde, Mike Gillette Romeu. Guarde a autorização deste controle. A sua, Uno 963, chame o centro Recife, frequência no 33.25, alterna no 25.1. 33.25, 25.1, ciente. Azul 273, fly Arbor. 8783, direct to Arbor. 273, clear for direct here. Terra Bravo, Quebec, Vitor. Direto, direct, Vitória da Conquista, o 273. Bom, Juliette, meu, muito bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, né? Dia de Papá Romeu, Alfa, Juliette, Romeu. Papá Romeu, Alfa, Juliette, Romeu, contato radar, decolagem, suba para nível de voo, 090, após 2000 pés direto com Índia. Vamos para Juliette Romeu. Autorizado 3190, decolo 90 à esquerda, Pucajá, Mucaju, voa Maceió após DCT. 541-1208 e o 5973 na 0, na Meia Lima. 5973, correto, espera posicionamento. Pará. Esse momento autorizado sobrevoo nas proximidades de Simbra. Visual com aeronave nacional, seguindo para Simbra, Mike Juliette Romeu. Bruno 649, desça para 2000 pés, autorizado assinado procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce a 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reportará estabilizado no localizador, Bruno 649, 15. 0-0-8-10-10, have a good day, bye-bye. You too, sir. Number 25, good morning, go 1093, have 1, maintain heading to 4,000 feet. 1093, radar contact and departure, clouded at level 360, after 3,000, cleared for direct to left. Okay, after 3,000, right turn, direct to left, thank you. Para Cobel, 9970. Quando tiver, manda, pronto. 7 milhas noroeste do VR de Salvador. Serviço radar encerrado para serviço de informação e alerta. Chame o centro Recife. Frequência no 28. Corrigindo. Frequência no 25 decimal 45. Alterna no 28 decimal 8. 160, decolamos da 10, curva esquerda, Momo, Corpo, Mineirinho, Upper Zulu, 20, conforme rota do plano. 4-15-120, quanto? 208. 208. Correto, para posicionamento 9970. Certo. Solo 5-1, próxima direita, 2-1-1. 2-1-1, azul 4-4. Alô, Salvador, bom dia, azul 4-9-5-8, azul 4-9-5-8, bom dia, Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, vai ficar atento ao sinalizador, 4-9-5-8. Oito meia cinco, decolagem autorizado no 0, no 80 grau, 099. Decolagem no 0. Aproximamos o Boeing 737 da Gol, recepção nacional da 0. Interceptor mantenha no máximo 500 pés. No máximo 500 pés, totalmente condicionado, mais Juliette Romeu. Bom, 649, informa helicóptero mantendo Imbra 500 pés, né? A intercina sua aproximação. Gente, 649. Autorizado, apresente, voa direto, Índia Serra, ou 649. O 649 está com referências visuais. Acerto. Autorizado, Índia Serra, no máximo, no 1700 pés, com 649. Gente, Índia Serra, no máximo 1700, 649. Ponte 65, tá colado 513, 1208. 208, bom dia, 865. Controle de Salvador, 865, bom dia. 865, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via Arbor. Via Arbor, 360, boa noite, 865. 1973. Tenente, após a passagem do ATR, está autorizado 5973. O 865 está autorizado com a direita, direto elefa. Direita, direto elefa, gol 865. Só a restrição Lima, Lima Alfa. Restrito 2.000 pés após decolagem. Se mantendo a 500 pés, Mike Juliette Romeu, seu pelo faz seu devolvo. Gente, Mike Juliette Romeu, Boeing 738 agora, sua posição de 12 horas, 4 milhas, rumo sudeste. Será que se manter 500 pés, não será necessário. Grato, Mike Juliette Romeu. Lima, Lima Alfa, decolado aos 5.6, restrito 2.000 pés. Ok, restrito 2.000 pés, Lima Alfa, na Momo. Controle 208. controle Salvador, Lima Lima Alfa. Papá Romeu Lima Lima Alfa, mantenha proa até 2000 pés, após curva esquerda direto Momo. Mantenha proa até 2000, após direto Momo, Lima Alfa. Estabilizou no curso localizador, o Gono 649, passando câmera. 649, se retorno no 8 decimal 95. 1895, 649, obrigado, hein. Torre Salvador. Gono 649, pouso autorizado, pista no 0, no 90 graus, 079, QNH 10 no 5. Livre pouso, tá baixado travado, 649. Pitch center, 128, decimal 8, vanível 135, decimal 3. Contact, pitch center, 128, 135, 3, 1093, have a good day. Bye. Saída Puca, Jamucaju, Apergurou 17, 1208, 5419. Correto, espera o posicionamento. Camarada, Sacago Mestre. Lima Lima Alfa. Prossiga Lima Lima Alfa. Agora a gente viu 2000, curva na esquerda, direto na Momo e altitude, está liberado. Liberado, subida sem restrições, nível de voo no 00 Lima Lima Alfa. Confirmado, livre de restrição para 1900 na Momo, Lima Alfa. Azul 2783, contact Recife Center, 128, decimal 8. Enable 135.3. 1288-135-3. Mike Direto Romeu, deslocando do motor oeste. Vai ficar um pouco mais próximo do aeródromo e autorizado. Confirme a localidade, Mike Direto Romeu. Sobrevoa em Cajazeiras, Águas Claras, o Mike Juliette Romeu. 7, Mike Juliette Romeu, aguarde coordenação com a torre. Vai aguardar a coordenação com a torre, Mike Juliette. Bom dia, Salvador, será o Lavo 977 com a Índia, seria a nossa autorização, 360, Galeão. 9973, negativo, sua autorização, confirma o horário do EBT. 9033. Esse aqui é no meu sistema. Prepara a subida da Eoli, da Irumi, mantendo escuta, e assim que eu tiver essa copa eu chamo o senhor. Tá ok, preparado a saída do Eoli. Solda o gol 1649, ele brota na sua escuta. Manda 649, taxi via Alfa Juliette, portal 05, bom dia. Alfa Juliette 05, 649, gol. Torre Salvador, Rio 5973, próximo ponto de espera do 90, tá pronto. 5973, alinhar e manter o 90. Alinhe e manter o 90, 5973. Já no canto, sobrevoo mais, beleza. Para Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, Airbus November 857 até Moussou. 5426 transponder, controle 120 decimal 8. 5973, livre decolagem 10200 com 08. Livre decolagem iniciando no 05973. Qual transponder? 5426. 5426, central 9977. Correto, sempre para pressionamento. Lima Alfa, quando possível, informe seu estimado de pouso. Estimo pouso ao 1145, Lima Alfa. 4145, Lima Alfa. Via 570, posição 03, autorizando chame pronto para o táxi. Autorizado chama táxi. 5913, qual da 1001, controle 1208. 08, bom dia. Controle Salvador, bom dia. O Rio 5973, perfil Puca. 5973, contato radar de decolagem. Governo de voo 310, autorizado direto Jama. Direto Jama, ascensão 310, Rio 5973. Rio 5973, Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, Rio 5973. Indiana abandono, está interceptando a BR-324, rumo a Serra Índia com Índia, Mike Filete Romeu. Quem se Mike Filete Romeu? Salvador, é o Mike X-Ray India. Mike X-Ray India, prossiga. Bom dia, solicito atualização de reboque da remota 14 para o gate 10, aqui no pátio 1. Autorizado, reporta o término. Reportar o término, Mike X-Ray India. Já avisou com o local de pouso, Mike Filete Romeu. Filete Romeu, livre para coordenação. Livrando a frequência, agradece todo o excelente trabalho deste controle e a cordialidade, Mike Filete Romeu. Nada. Quando taxa para cargo 6570, 6 a bordo, 2 horas e 40, alterna Natal. Irmão, 03 a bordo? Primativo. Taxi via Patim, de ponto de espera, Torre 1, não entra, decimal 95, ajuste na 095, bom voo. Patim, Índia, ponto de espera 1895, a sacada 95, complica ajuste, né? Livre de uma lima alfa. Zero autorizado, alinhamento de colagem 10, 200 com 10. A linha de cola tem só 0, a sacada 10. Rio 5973, chama o centro Recife. Frequência 25 decimal 45, alterna no 26 decimal 85. 2545, 2685, bom dia, obrigado. Um ajuste aqui na sua sacada com 6570. Ajuste no 0 no 5. Salve Salvador, mais TXB Índia, como foi o reboque do Indo BTR pela central? Obrigado, bom trabalho. Graças, bom dia. Também 570, decolado ao Zuno 0, 1208. 208, obrigado, bom dia, até lá. Controle Salvador, bom dia, é o ABS a cargo 6570. ABS 6570, contato radar na decolagem, deslocalize de voo 350, saída PUCA. Sai da PUCA, livre ascensão 350, 6570. Azul 4234, informação Índia. 4234, bom dia, horário do ABT, por gentileza. Somente às 43 que a gente está testando a nossa saída para Recife. Vida Fuca, Jamo Caju. Dentro de mais algum instante eu terei sua cópia no meu sistema. Mantenha a minha escuta que assim que aparecer eu já... Considero, o 4234 está com o seu plano aqui agora. Pronto, cópia. Recife 330 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida Puca, Jamo Caju. Via Pêndulo 1-7. 5440, transponder, controle 120, decimal 8. 330, decola da 10, curva direita, na Puca, Jamo Caju. Intercepta Pêndulo 17. 440, 208, controle azul 4234. 4234, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da Puca. Ah, ok, à esquerda. Obrigado. Chegue para o estacionamento, confie para o portal, por gentileza. Tá no 1. Negativo. Siga Lima Animal. Lima Animal está com referências visuais. Lima Lima Alfa modificado às 1-0 no 5, sub e manter nível de voo no 05. Adissa, 6570, chame o centro, Recife, frequência no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 255, 2685, 6570, boa, certo? 9977, autorizado, chame pronto para o ataque. Papa Romeu Lima Lima Alfa, está 4-0 milhas afastado de Salvador, setor noroeste. Serviço radar encerrado para serviço de informação e alerta. Chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna no 28 decimal 8. Vento 210 graus, 109, já está pronto para decolagem? Ah, do Guardião 08? Da torre. Copiei. Guardião 08 estacionado? chama táxi. Remota 1R, autorização Guarulhos 360. ONU 759, bom dia, Guarulhos 360 autorizado, decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva e Aperzulu 10 até Taubaté. 5433 transponder, controle 120.8. Guarulhos 360, decolagem 10, curva direita da El, Leda Motiva, Aperzulu 10 da Taubaté. 5433, transponder 208, controle de saída do ano 79. 179, correto, para puxar estacionamento. Solo, bom dia, Ogo, ano 649. Ano 649, bom dia, pronto, cópia. Porto Seguro? Pronto, senhoria, tudo certo na informação antes. Porto Seguro, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, Leda Bidev, após Bidev DCC. 5441 no transponder, controle 120.8. 360, decola com a esquerda da Elzeda DCT. 5441 no 208, o controle Gol no 649. No 649, da Elzeda Bidev, faz Bidev DCT. Da Elzeda Bidev, faz DCT, obrigado. 649. Chame para posicionamento no 649. Chama nada, obrigado, senhorita. Salve Salvador, bom dia, Azul, Alfa e Equipapá. Alfa e Equipapá, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 03. Alfa e Equipapá, aguarde para início do reboque. Alfa e Equipapá, aguardando. Confirme a posição que se encontra no Pátio 3? 3 Lima. Cliente, aguarde. Confirma a pernada? Oscar, confirma a POB e o tempo de voo. Cliente? Federal 9970, eu falo. Você, Oscar. Federal 970, o senhor tem estimado para o flashback? Ah, não, que assim que mais uns 10 minutinhos aí a coisa funciona. Gente, senhor, não é a Suelen. Sei que não, tô só brincando contigo. Gente, grata pela informação. Disponha da Federal. Equipapá, está autorizando o início do reboque, reporte na saída do pátio 3. Alto Equipapá, reportará na saída do pátio 3. Alinhamento decolagem da 10 autorizado, vento 210 graus 099. Central Rafael 77, decolou 23, controle 1208. 208 para 977. Controle, esperão 9977, bom dia. Vou lançar aqui em livro também então, guardião. Salvador, Alfa, Papá, Salvador, ingresso, parte principal, depois são 03. Autorizado, Alfa, Papá. Alfa, Papá, ingresso, parte. 08, decolado 261208. 208, grato. Contarei o Salvador, Guardião 08, solicita 510 sobre o mar. Guardião 08, mantenha a divisão 510, reporte para o Debar. Sancará para o Debar, 08. Verão 9977, chame Recife 1-3325, alterno 251. 3325, 251, 9977. Autorizar, estou em pronto para o táxi, 9970. Vai pra bordo. 450 de autonomia, alterna São Luís, geral. Gente, Quatinja, ponto de espera, torre 1-19-95, ajustina 061, bom voo. Garoto. para o pushback a seu momento, voo 759, posição 1 no Romeu. Uno Romeu autorizado, senhor, pronto para o táxi. Autorizado, chamar o táxi. 9970, autorizado a linha área decolada no 0210 graus 099. Diga a linha decolada, 0110, será 1997. Paulo Gol no 649, pushback acionamento, portão 5. Portão 5 autorizado, deixa eu ir pronto para o táxi. Autorizado, chama nada, obrigado, né? Não, 9970, decolou 361208. Controle, geral 9970. Ah, no perfil Momo, cruzando 1500. Geral 9970, contato radar, solta na nível 360, perfil da saída Momo. Podemos aprovar Momo? Saída Momo. Positivo, podemos aprovar Momo? Geral 9970, não há tráfego, pode voar Momo. Não há tráfego, código então? Como inicialmente, geral 9970? Como? Para o táxi, vou no 759 com 177 a bordo, 350 Galeão. Uno 759, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste 1096, será o número 2 seguindo a aeronave da companhia. 1016, Pátio Índia, ponto de espera 1895, número 2, 759. A Juliette Serra pronta? Nati, Uno Mil Pés autorizado, decolagem na 17, curva direita via corredor Axé. 0125 transponder, controle 120.8. Então, Juliette Sierra, correto? Treinamento táxi decolagem com a torre 118.95, hoje agora na 061, meu voo. Previsão de feedback para o 4234. Duas aeronaves que serão retaguarda, o 4234. Táxi, eu vou no 649. 978 a bordo, 78, alternando Galeão, 3 horas e 5, 0305. No 649, via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste 10.16, bom voo. Pátio Índia, 19.295.16, obrigado. Tchau. Azul 4234, após o segundo tráfego da Gol livrar a retaguarda, está autorizado para o Chibex, no plano para o táxi. Gente, após o segundo tráfego, está autorizado para o Chibex. Salvador, mantém o gol no 649, com a espera da 10, tá pronto. Gol no 649, autorizado aliar e decolar no 0200 grau 089. Decolar no 0, gol no 649. Será 9970, chame Recife 12545, alterno 2085. Ativo. Primária 12545, secundária 12685. 12685. Salvador, muito bom dia, vou no 759, próximo a ponte para dar 10. No 759, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, vou no 759. Com o 649, decolado 43, no 208. 208, até daqui a pouco, 649, gol. Certo. Controle Salvador, bom dia, gol no 649, da El Lira Bidev, 1500, na 6 de O 649, contato radar, sobre a nível 360, perfil da El. O gol no 649, pode seguir a Leda da presente? Pós 2000, foi autorizado Leda. Leda 2000, obrigado. Apenas confirme a parte da pista que decola. Gente, o Oscar Juliette Golf, autorizado Santos Dumont, nível 320. Decolagem da 107, curva direita, perfil de subida da El, Leda, Pidev. Via pêndulo 44 até a aldeia. 5160, transponder, controle 120, decimal 8. Sou Juliette Golf, correto? Posso ir para B? Oscar Juliette Golf, confirma o TAB com a torre e acionamento táxi decolagem 118 decimal 95, ajustando a 0 no 6.